Telecast de História, esse é o número 23. Você que está nos ouvindo, eu sou o professor Capivara e aqui ao meu lado, professor Júlio César, também de História. Olá, professor Júlio César. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Legal, tudo ótimo. Estamos aqui gravando do apartamento novo do professor Júlio César. Ui, ui. Ui, ui. Quem dera, quem dera, quem dera. Não, estamos no apartamento velho, estamos na banheira. Ui. Passa o sabonete, por favor. Caiu. Beleza. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É o seguinte, a nossa telecast de hoje, nós vamos falar sobre o Brock. É o último capítulo? Brock. É porque ainda tem os anos 90 e ainda tem, né, os anos 2000. Que dá para falar em 2 minutos. Em 2 minutos, não tem muita coisa. Não tem muita coisa para falar. Beleza. E também vamos falar, né, dessa vez aí, não temos resuminho da semana, né, Júlio? Não, sem resuminho, porque essa semana teve... Revisão. Revisão. Muita revisão. Muita. Beleza. Vamos falar do Hoje na História também, né? Hoje, dia 25 de abril, Hoje na História, temos vários acontecimentos para comentar. Vamos começar por qual, Júlio? Vamos começar pelo quê? O que tem hoje? 25 de abril? 25 de abril, Hoje na História. O que tem hoje aí? Foi hoje na história, né? Mas lá em 404 a.C., que Atenas se rende a Esparta, pondo fim à Guerra do Peloponeso. 431 a 404. É, a primeira grande guerra que aconteceu entre Atenas e Esparta, que apesar das rivalidades, que sempre acabaram acontecendo, é a primeira grande oportunidade em que você tem uma prova, um grande teste de armas, né, que aconteceu entre atenienses e espartanos. Com vitória de quem? Com vitória de Esparta. Esparta. Atenas não continuou a lutar porque estava machucando a unha, estava quebrando a unha. É, quebrou a unha. O pessoal iniciado não estava muito mais afim de lutar. Mas um dos fatores que acabou determinando, inclusive, a vitória de Esparta foi o quê? Foi uma peste que aconteceu em Atenas, né, que acabou praticamente destruindo grande parte da cidade, da população ativa masculina. Quer dizer, ativa. Ativa masculina. Ativa e masculina. Atenas? Nossa, 6. Tinha 6? Não, 6, papudo. 6, papudo. Sai, sai, sai. Foi em 799 que o Papa Leão III é atacado enquanto se dirigia a cavalo de Latrão para São Lourenço, em Lutina, para presidir uma procissão. É, e um ano depois, o que aconteceu? Coroação do Carlos Magno, na noite de Natal do ano 800. É. Justamente por esse Papa. Exatamente. Que, embora cego, né, retribuiu dando a coroa de imperador romano ocidental ao Carlos Magno. Ele foi tateando. Tateando. Até chegar o Carlos Magno. Ah, achei o bastão. Ainda bem que era o Carlos Magno, porque se fosse o Pepino Breve, não tinha achado. Se fosse o pai dele, né? Era o Pepino Breve, o pai dele, né? É, exatamente. Ele devia chamar, então, em vez de Carlos Magno, Picles, né? O filho do Pepino. Você vê que o Picles era pequenininho, né? O Pepino. Agora o Carlos era grandão. O Carlão. O Carlão. Carlos Magno. É. 1234, Luís IX, rei de França, é considerado de maior. Foi iniciado. Acabou a brincadeira de criança. É o Luís IX, que é o São Luís, né? Que é, inclusive, lá o padroeiro de Guaratuba. É. São Luís de França, São Luís da Marinha de Guaratuba, minha terra natal, que saudade. E São Luís do Maranhão também. São Luís do Maranhão, por causa da ocupação francesa no século XVII. Pelas tropas de Daniel de Latouche. Como é que é o nome? Daniel de Latouche. Ui! 1607, Batalha de Gibraltar, episódio da Guerra dos 80 Anos, onde a frota holandesa destrói a Armada Espanhola. De novo, né? Porque a Armada Espanhola já tinha ido pro Beleléu. É a tal da Invencível? É a Invencível, né? Aí dessa vez deram o nome de Armada Espanhola só. Levou um balé dos holandeses. Tá bom já. A gente estuda pouco, né, a força dos holandeses no século XVII. Não, os caras eram fortes, hein? Detentores de um grande império. Era uma ditadura calvinista fortíssima desde o finalzinho do século XVI, quando eles conseguem independência em relação à mesma Espanha. Exatamente. E que determina uma grande rivalidade que culmina onde? Na Copa de 2010. Ótimo. Show de bola, show de bola. 1719, é publicado o romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Ah, o do Sexta-feira? Este. Sexta-feira. Que é um livro muito interessante, porque sim, tem uma comparação que é feita com a obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações. É, né? Muito interessante a comparação feita pelo filósofo Adorno, né? Isso não é coisa de capivara, não, né? É. Capivara não chega nesse nível. Não, Adorno. Teodor Adorno. Teodor Adorno. É. Né? Olha lá, 1792, primeiro condenado à guilhotina na França. Começou. Inclusive, ele já estreou com trilha sonora nova também, né? Porque a La Marseillaise também, o hino nacional francês, é composto nesse mesmo dia, nesse mesmo ano, por Claude-Joseph Rougeau de Lille. O Lilinho. Lilinho. 1859, início da construção do Canal de Suez. Boa. O Canal de Suez que depois deu início a uma guerra, né? Deu uma economizada ali nos 10 mil quilômetros de distância o Canal de Suez, né? Tá louco. O que mais que aconteceu aí? 1974, a Revolução dos Cravos derruba a ditadura salazarista, do Salazar. Não é do Salazar Solserino, seu viciado em Harry Potter. É o Salazar, ditador de Portugal, animal. Antônio Salazar, dono do Estado Novo. Comandado na altura por Marcelo Caetano, abrindo assim as portas à democracia em Portugal. Coisa chique. Chique do último. Coisa chique. Quem nasceu de importante ali? Oliver Cromwell. Opa, nasceu o Lorde. Lorde protetor da Inglaterra. Legal. E anos antes da mesma Inglaterra, Eduardo II de Inglaterra, o rei que aparece de relance no filme Coração Valente. Legal. O rei Luís de França, que também nasceu nesse ano, a gente já citou da maioridade da iniciação dele. Quem mais que nasceu de importante? Jeanette Claire. Grande noveleira dos anos 80. Al Pacino. Acabamos de ver uma imagem dele no Facebook, no filme O Poderoso Chefão, né? Parte 2. Missão Cuba. Que é o melhor, né? Cá entre nós, né? É o melhor. O Poderoso Chefão 2 é o melhor. É, fantástico. Ele faz assim duas histórias em uma, olha, delícia. Show de bola. Muito bom. Quem mais nasceu de importante? Felipe Massa. massa. Então tá bom, já vimos que não tem nada de muito bom nesse dia, né, para nascimento. Quem morreu de importante? Santo Estevão, bispo de Antioquia, tá? Quem mais morreu? Só acabou. Putz. Feliz Dia Nacional da Bandeira, professor Júlio. Opa, aonde? Na Suazilândia. Puta, onde é a Suazilândia? Do lado da África do Sul, eu acho. Puxa, que bacana. É na África, certeza. Agora, não vou te dar Feliz Dia dos Cornos. Dia de Cornos em Portugal. E que diabo é isso? Não tem nem link. Link. E o animal aqui tentando clicar na tela do laptop achando que fosse o tablet. Muito é um animal. Bem. Abriu agora. É uma festa profana celebrada no dia 25 de abril, dia de São Marcos, nos Açores. Principalmente nas ilhas do Pico e Faial. E especialmente nas freguesias de São Mateus, Madalena, lá, lá, lá. Festejo consiste na bênção da coroa. E após isso, um escrivão e um mordomo a levava até a cada homem casado do lugar para ser coroado. Os solteiros, chamados de burros, apenas assistiam, esperando para quando uma vez contraído o matrimônio, parece doença, né? Que ele teve? Ele contraiu o matrimônio. Pudessem também ser coroados. O casado ajoelhava-se e era coroado pelo mordomo, enquanto o escrivão riscava seu nome da lista. Nem todas as pessoas aceitavam de bom grado a imposição dos cornos, também? Havendo por vezes... Imagina, isso não é coisa que se aceita, é coisa que colocam na sua cabeça, Júlio. É verdade. Por vezes, lugar a insultos e ameaças, mas no fim, todos se submetiam. Dia dos cornos. Então, meu amigo, minha amiga, feliz Dia dos Cornos. Quem não foi, será. Isso é tudo uma questão de ponto de vista. É uma questão de tempo. Moçada, um abraço para vocês, até logo. Júlio, me passa a toalha, faz favor. Fui. Beleza. Falou. E lembrando que Telecast de História é um oferecimento do nosso amigo Gerson ali do Queens. Você precisa jogar uma sinuca? Quer jogar uma sinuca sem estresse, sem ninguém batendo no teu cotovelo para jogar do lado, na mesa ao lado? Não quer enfrentar fila? Mesa grandona, oficial, com caçapa direitinho, tudo certinho? Queens Snooker Bar. Ali, na André de Barros, ao lado do curso e colégio acesso. Você vai lá e de uma dessas a gente se encontra para bater uma bolinha. E um taquinho. E um taquinho. Ui, delícia. Fala pro Gerson lá. Ah, eu vim aqui porque o Capivara mandou e o Júlio também falou que vinha. Então pode ir lá e pode atormentar o nosso careca preferido. O carequinha. O segundo preferido ou o primeiro preferido? Porque agora tem o Ali, né? O Ali. O Ali que é do Shawarma do Baba. Muito bom. Cara, quer comer uma comida árabe, né? Preço justo, comida árabe boa, de alta qualidade. Ele está fazendo na tua frente a comida ali, é troço bom mesmo. Vai lá no Shawarma, na Avenida Brasília, ao lado do HSBC. Nosso amigo Ali. Ali. É isso aí. E o Shawarma, além de oferecer o próprio Shawarma, que é o prato típico, o que tiver de comida árabe que você pense, que você imagina, o Ali faz. O Ali faz, e muito sempre bom. Sempre na hora, muito sempre bom. Show de bola. Outro oferecimento é da For Nutrition. O nosso amigo Arnaldo. Da suplementos alimentares. Sempre é isso aí. De primeira, não tem produto falsifix, não tem produto paraguaio. É, e olha, isso que a gente oferece, a gente usa, né? Não é só para encher o saco, não. Não é para encher o saco, não. Estamos sempre usando. Aí, ó. E aquela coisa, sempre com o corpite em dia. É isso aí, os não suplementos alimentares. Não somos fisiculturistas, mas estamos assim, estamos bem, estamos em forma. É, você está mais que eu, porque eu estou tão largado, cara. Tô largado. Eu tenho que voltar a correr. Isso aí, corre. Correr da mulher. Corre. Beleza. Falou. E outra, tem as camisetas que a gente está vendendo, hein? Ah, sim. Você que vai participar do evento cultural agora no dia 4, né, o evento cultural do acesso, que é uma camiseta, que é a camiseta aquela do Einstein, né, que é do cartaz, procura, você manda aí uma mensagem aí no Facebook e tal, que a gente produz para você. Os professores estarão usando essa camiseta, você também pode ter uma e chegar arrasando. Isso aí. E aquela camiseta, muito show de bola, hein? Muito show de bola. Você, então, entra em contato com a gente. E é isso, né? É isso aí. Por enquanto é só. Por enquanto é só, pessoal. Isso aí. Falou!